É isso aí, gente. Até amanhã. Bom dia. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira, dia 25 de abril de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Apreensões indicam jogos de cachoeira em atuação. Folha de São Paulo. Empreiteira Delta deve deixar obras da Petrobras. O Estado de São Paulo, STF, manda investigar 3 deputados no caso Cachoeira. Jornal Agora. Fim do fator previdenciário está pronto para ser votado. Correio Brasiliense. Vacinação contra a gripe começa dia 5 e atinge 24 milhões. Diário da Manhã. Dilma vai investir R$1 bilhão na CELG. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, continua sendo a notícia principal de todos os meios de comunicação do Brasil. Jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio e outras informações que chegam por outros meios de comunicação ao pequeno ou grande público assistente, o assunto continua sendo a Operação Monte Carlo. Essa operação que foi feita pela Polícia Federal e que no dia 29 de março teve início com a prisão de algumas pessoas, dentre elas, o Carlos Ramos, o Carlinhos Cachoeira. É a chamada Operação Carlos Cachoeira. O envolvimento de pessoas em jogos que não são permitidos por lei, como, por exemplo, o bingo e também os jogos de caça-níqueis. E a partir desta decisão tomada pela Polícia Federal, por determinação superior, a partir daí, com as escutas telefônicas que foram realizadas pela Polícia Federal por alguns meses, fazendo a sequência de recebimento e telefonemas dados ao Carlos Cachoeira, muita coisa aconteceu. E são essas coisas que estão realmente assustando a população brasileira e deixando em pânico muitos políticos em vários estados da federação. Políticos que aparecem nessas gravações e que não são nada republicanas as conversas ali. São conversas altamente comprometedoras, envolvendo políticos não só da área legislativa, como também integrantes do executivo. E isso obrigou à formação de uma comissão parlamentar mista de inquérito lá no Congresso Nacional, entre senadores e deputados. E também a própria CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Mas os fatos novos não param de acontecer. Agora, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal manda investigar 3 deputados no caso Cachoeira. Suspeitos são Carlos Alberto Lereia, do PSDB do Estado de Goiás, Santos Júnior, do PP aqui do Estado de Goiás, e Estepan Nessercian, do PPS do Rio de Janeiro. Mas o governador de Brasília, Agnello Queiroz, também poderá ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelas autoridades responsáveis para acompanharem um caso como este. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de 3 inquéritos para investigar os deputados federais Carlos Lereia, do PSDB de Goiás, Sandy Júnior, do PP de Goiás, Estepan Nessessian, do PPS do Rio de Janeiro, por suspeitas de envolvimento com Carlos Cachoeira. O ministro Lewandowski também abriu caminho para que o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, que pertence ao Partido dos Trabalhadores, seja investigado perante o Superior Tribunal de Justiça por suposto envolvimento com o mesmo esquema. Lewandowski atendeu a pedidos do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para que permanecesse no Supremo Tribunal Federal apenas as investigações contra os deputados e também contra o senador Demóstenes Torres. O ministro também autorizou o desmembramento do inquérito para que sejam separadas as partes da investigação relacionadas com Agnello Queiroz, que é governador do Distrito Federal. O governador admitiu recentemente que já esteve com Cachoeira. É bom salientar que também, no caso de Carlos Cachoeira e outros envolvidos no esquema, eles não serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim pelo juiz federal de Goiânia. Eles serão julgados em Goiânia, porque não têm foro privilegiado. Pelo Supremo Tribunal Federal, apenas serão julgados Demóstenes Torres, que é senador, e os deputados Carlos Lereia, Sandy Júnior e Estepan Nessessian. Esses serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Como se vê, o ministro Lewandowski não está dando muita atenção a essa questão de dizer que as provas foram colhidas de forma ilícita, uma vez que senador e deputado são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski está entendendo que a fiscalização feita pela Polícia Federal com as gravações feitas em telefonemas foram determinadas pela Justiça de primeira instância, mas para investigar Cachoeira. E como na ligação de Cachoeira envolveram deputados e senadores, a questão ganhou essa amplitude. Mas em momento algum a Polícia Federal acompanhou ligações de Lereia, de Sandy Júnior, de Estepan Nessessian, de Demóstenes Torres, de prefeitos e outros mais com Carlos Cachoeira. Eles iam caindo a rede à medida que a coisa ia acontecendo. Olha, não há dúvida que essa questão é a pior que nós enfrentamos nesses últimos tempos. É a que mostra realmente a situação bastante corrupta em que há envolvimento de políticos com empresários e com outros elementos que têm negócio direto com o poder público. A empresa Delta, por exemplo, é a grande investigada nesse momento. Mas ela está sendo blindada pelo governo federal. Muita gente ligada ao governo federal está querendo abrandar a coisa para a Delta, porque se for a fundo, não vai sobrar ninguém para contar a história. E diante disso está havendo uma certa dificuldade lá no Congresso Nacional para se investigar de forma cabal e absoluta a questão da Delta com políticos e com o governo. Sabe quanto que a Delta faturou nesses últimos tempos junto ao DENIT, ao Ministério dos Transportes? 6 bilhões de reais. Já foram pagos à Delta 6 bilhões. Ela fez serviço da ordem de 9 bilhões de reais para o DENIT. Já recebeu 6. Só de aditivo, que é aquilo que você faz depois do contrato assinado. Só de termos aditivos foram 400 milhões de reais. É dinheiro demais. Aqui em Anápolis, a Delta também está sob suspeita. A Delta trabalha para a Prefeitura de Anápolis. Os contratos que foram feitos com a Prefeitura de Anápolis foram realizados quando ainda era diretor da empresa, o Cláudio Abreu, que está envolvido até o último fio de cabelo nessa operação. O nome de Cláudio Abreu e as telefonemas dele são constantes no inquérito todo, tanto que a própria Direção Nacional da Delta o afastou do comando em Goiás. Mas os contratos de Anápolis foram feitos pela Delta ainda sob a ligação com Cláudio Abreu. E os contratos são realmente milionários com a Prefeitura e também com o governo federal. Os senhores sabiam, por exemplo, que o parque ali ao lado do Gibran, ali naquela região do Murumbi, ali na região onde temos o Vivian Park, o Calistópolis, aquela região na saída para Goiânia, os senhores sabiam que aquele parque, quem ganhou a concorrência, ou pelo menos foi anunciada como firma vencedora, é a Delta? Pois é, a Delta ganhou a concorrência de uma verba da Valec, que está construindo a Ferrovia Norte-Sul, para fazer aquele parque. Essa obra foi lançada de forma bastante autêntica daqueles que estavam envolvidos nesse processo, para que a obra ficasse realmente construída pela Valec. Há pouco tempo foi lançada essa obra lá. Presente estava o prefeito Antônio Gomide, estava o governador Marconi Perillo, estava o presidente da Valec naquela época, o Juquinha, estavam lá outras autoridades, e quem ganhou foi a Delta para realizar. Há uma conversa do senador Demóstenes Torres alegando que iria trazer uma verba de sua emenda pessoal para Anápolis, mas que a Delta iria realizar o serviço da obra aqui na cidade de Anápolis. A Delta faz o serviço de limpeza, serviço de tapa-buraco, uma série de outros serviços para a Prefeitura Municipal de Anápolis, e de uma forma milionária. Nunca se pagou tanto como se paga agora. A Delta está lutando na Justiça para que ela pudesse participar da concorrência para explorar o transporte coletivo em Anápolis. Os senhores sabiam disso? A adversária da TCA é a Delta. Está lutando na Justiça para tentar fazer a entrega do serviço de transporte coletivo de Anápolis para a Delta, que queria assumir o processo. É claro que agora isso não acontecerá mais, mas estava aí na ordem do dia para participar da exploração do transporte coletivo em Anápolis. E mesmo assim, o prefeito Antônio Gomide disse ontem que é contra uma CPI na Assembleia. Ele acha que a CPI tem que ser em Brasília. Em Brasília, eles não vão aprofundar nem na discussão da matéria nacional, muito menos de uma questão municipal. Quem tem que resolver a questão municipal é aqui dentro de Goiás. Teria que começar pela Câmara Municipal. A Câmara deveria ser a primeira a fazer essa CPI. Mas como a Câmara Municipal de Anápolis não fez, a Assembleia vai fazer. E nós esperamos que a Assembleia Legislativa aprofunde nisso. O prefeito Antônio Gomide não está sendo coerente. Quando ele era vereador, ele gostava de denunciar e esclarecer todas as questões. Várias vezes foi na Justiça para defender as suas ideias como vereador. Agora, ele não quer que a Assembleia Legislativa, ou pelo menos ele diz que a Assembleia Legislativa não é o foro próprio. Sim, para esclarecer uma verdade, todo foro é próprio. Os raios solares são a melhor forma de fazer a higiene de uma situação. Já foi dito que o melhor desinfetante é o raio solar. Sim, a transparência, a claridade, para que tudo seja realmente colocado no seu devido lugar. todo mundo sabe que houve uma gravação onde se falou na venda de um crédito que a Queiroz Galvão tem desde a época do Hernando de Paula. Está lutando na justiça para ganhar. E já foi dito nessa Operação Monte Carlo que essa dívida da prefeitura para com a Queiroz Galvão foi negociada com a Delta. E que a Delta, ao conversar com o seu representante, com o prefeito, teria sido informada que uma parte teria que ficar aqui na prefeitura de Anápolis, teria que ficar para o Grupo Anapolino. São questões que têm que ser esclarecidas para o próprio bem do prefeito. Isso, para quem não deve, não há nenhum temor. Todo mundo tem que ser a favor do esclarecimento. O povo de Anápolis exige esse esclarecimento. Nós queremos o nosso prefeito devidamente blindado, fora de qualquer maracutaia. E isso é possível através de uma análise perfeita da documentação, das denúncias que são apresentadas. Por isso, essa Operação Monte Carlo ainda vai render muito. É triste, mas é verdade. É o assunto que mostra que precisamos de uma higiene imediata nessa situação. Essa é a situação de hoje da Operação Monte Carlo, que ainda vai demorar muito tempo, não há dúvida alguma. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Notícias de Goiás. A Eletrobras e o governo de Goiás oficializaram ontem acordo de acionistas anteriormente assinado que passa o controle da CELG Distribuição, a CELG-D, para a empresa federal. Detentora de 51% das ações da distribuidora goiana, a Eletrobras anunciou investimentos de R$1 bilhão na central no período de 5 anos. De acordo com a assessoria de imprensa do governador Marconi Perillo, esse total equivale a uma média de R$200 milhões ao ano. Notícias da Manchester. O governo do estado assinou ontem documento que estabelece reajuste linear de 9% para professores P3 e P4, aumento da gratificação para mestres e doutores e instituição de uma nova gratificação de incentivo à formação continuada. Os itens são resultado de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Sintego. O reajuste precisa ser votado na Assembleia Legislativa. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Notícias da Manchester. Bem, uma notícia realmente boa é que o Pedro, filho do cantor Leonardo, ele que também é cantor e faz dupla com o Tiago, seu primo, que é filho do Leandro, o Pedro sofreu um acidente e está num hospital em Goiânia, em tratamento. E de acordo com as informações que vêm de Goiânia, dão conta de que, embora o estado de saúde dele seja grave, está melhorando a sua situação. Fala-se, inclusive, na possibilidade dele ser transferido para São Paulo. Até agora, a equipe médica não viu necessidade disso, mas ele poderá ser transferido para o estado de São Paulo. Então essa é uma notícia boa. A notícia ruim é que chega a informação de que foram achados os corpos daqueles jovens que saíram do Espírito Santo e foram para a Bahia. Sexta-feira à noite, às 19 horas, 5 jovens da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, saíram para Prado, na Bahia. E o carro desapareceu no caminho. Ontem, lá no rio Mucuri, já na divisa com a Bahia, foi encontrado o carro sob uma ponte e também o corpo de uma das pessoas. Isadora Ribeiro, de 21 anos, Rosa Flor Oliveira, 24 anos, Amanda Oliveira, 22 anos, Marlon Amaral, de 21 anos e André Galvão, de 28 anos, Os 5, segundo a polícia do Espírito Santo e da Bahia, estariam mortos. ainda não tem a informação se os corpos foram localizados. Mas, segundo informação, um corpo já foi localizado, o carro também foi localizado, ele caiu numa ribanceira e desceu para o córrego. Segundo informações da polícia, não há indício de sobrevivente. Notícias da Manchester. E agora nós vamos chamando o nosso companheiro Márcio Gomes. Ele vai trazer notícias da Operação Monte Carlo aqui na cidade de Anápolis. Márcio, bom dia. Bom dia, Ademar. Um abraço para o amigo ligado aqui na 93 FM Manchester. Ô, Ademar, a coisa está pegando aqui na Câmara Municipal. Está fechada, está sitiada a Câmara Municipal, fechada de policiais federais, policiais civis de Brasília, dois promotores, um de Brasília e outro de Goiás, além do grupo de operações especiais da Polícia Militar de Goiânia, que dá segurança, dá o suporte, fechando as principais entradas da Câmara para que ninguém entre e ninguém saia. Os funcionários estão de fora. A única informação que temos é que só tem um vereador lá dentro, que é o Maurão, que já estava quando a polícia chegou, então ele não pode sair. O alvo é busca e apreensão de documentos e computadores em dois gabinetes específicos aqui da Câmara Municipal. Nesse momento, eles estão vasculhando a presidência e também o do vereador Wesley Silva, fazendo parte da Operação Monte Carlo. Como eu disse, os promotores e os federais estão todos dentro da Câmara, do lado de fora, um representante do Ministério Público em cada porta, acompanhado por um policial do Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar, que é para garantir que ninguém entre e ninguém saia da Câmara Municipal. Mas obtivemos a informação, Ademar, que outros também serão vasculhados esta manhã. Então, nesse momento, a Câmara está fechada para a entrada e para a saída de qualquer pessoa que seja, porque os policiais federais e o Ministério Público estão nesse momento cumprindo, né, uma busca e apreensão nesses dois gabinetes, e outros gabinetes também serão vasculhados. Por enquanto, eles estão no gabinete do vereador Wesley Silva. Depois passaram para o presidente, para o gabinete da presidência da Câmara Municipal. Viu, Ademar? É isso aí, Márcio. Qualquer informação, nós estaremos dando em edição extraordinária aos nossos ouvintes. Obrigado pela sua informação. Estaremos aqui, de plantão, até o final dessa Operação Monte Carlo, que infelizmente chegou também à Câmara Municipal, né, Márcio? Então, reprisando aí, Márcio, na verdade, a Polícia Federal, juntamente com a presença de autoridades do Ministério Público, a Polícia Federal praticamente fechou as atividades da Câmara Municipal, está vasculhando documentos e, a princípio, em dois gabinetes, do presidente da Câmara, Hamilton Batista, e também do vereador Wesley Silva, mas que poderá essa operação ser aumentada em outros gabinetes e outras atividades aqui dentro de Anápolis, não é isso? Exatamente. Nós temos aqui um promotor de justiça de Brasília, um de Goiás, um delegado da Polícia Civil de Brasília, temos aqui os policiais de Goiânia que vieram para poder garantir o serviço, e aqui está sitiado mesmo, Ademar. Não entra e não sai ninguém. Cada porta tem um guarda, tem um oficial armado, com uma arma pesada, né, para garantir o trabalho da Polícia Federal e também do Ministério Público. Então vão ser apreendidos documentos, computadores, tudo isso será encaminhado para Brasília e serão objetos de investigação dessa Operação Monte Carlo, viu, Ademar? No presente momento, a operação acontece com esse trabalho intenso na Câmara Municipal de Anápolis. Exatamente, nesses dois gabinetes. Aliás, a Câmara inteira está sitiada, mas esses dois gabinetes estão sendo vasculhados agora, depois para outros gabinetes. Um detalhe, viu, Ademar? Não tem vereador aqui, somente o Maurão, que estava lá dentro, está. No momento, nenhum vereador apareceu aqui na Câmara Municipal. Obrigado, Márcio, pela informação. Valeu, Ademar. Bom, e agora nós vamos dando sequência ao nosso trabalho. Nós temos dito que essa Operação Monte Carlo, ela é complicada, a cada instante surgindo um fato novo. Agora chega ao recinto da Câmara Municipal de Anápolis, conforme o detalhe prestado aí ao vivo pelo companheiro Márcio Gomes. Quando faltam aí 7 minutos para as 8 horas, a Câmara Municipal de Anápolis está toda cercada pela Polícia Federal, a presença também de integrantes do Ministério Público, não só de Goiás, como também de Brasília, para fazer uma batida em gabinetes de vereadores, não é? É o trabalho que a polícia está realizando. E segundo informações do companheiro Márcio Gomes, tem envolvimento com a Operação Monte Carlos. Trata de uma investigação para colher documentos, segundo informação do nosso repórter Márcio Gomes. Bom, e agora nós vamos abrir espaço para que o Geraldo Divino, o nosso repórter, converse aí com Clodovil Reis a respeito de reclamações que têm chegado ao nosso programa por ouvintes de várias partes da cidade. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santino, moradora do Ana Carolina, liga para o nosso departamento de jornalismo dizendo que o Ana Carolina tem apenas duas ruas sem asfalto. Ela quer saber se vai ser asfaltado e quando a população vai receber esse benefício. Secretário Clodovil Reis, qual é a resposta que o senhor pode dar para essa nossa ouvinte? Bom dia. Geraldo, essa resposta a gente tem dado ela incessantemente a todos os dias praticamente. Nós vamos asfaltar todas as ruas da cidade que tiver habitações. Então vamos já, eu quero ver se dentro de 2 meses a gente ataca os grandes setores e depois desses 2 meses, aí lá para o mês de junho, julho, a gente começa a pegar o varejo, porque aí a gente fica mais tranquilo. Então, não só o Ana Carolina, mas Calistolândia, setor São João, Arco-Íris, Itatiaia, enfim, se a gente for citar aqui todos os bairros que, né, ficaram ruas para trás, nós vamos ficar aqui a manhã inteira falando de ruas isoladas. Então, não só o Ana Carolina, mas toda a cidade de Anápolis. Onde houver moradias, a gente vai estar levando o benefício do asfalto. O senhor Paulo, residente lá do Adriana Parque, ele está pedindo recuperação de uma erosão existente no Adriano. O senhor João, lá do bairro de Lourdes, mais precisamente da Avenida Tocantins, lote 18, quadra 45, ele foi feito a recapagem do asfalto, deixou um resíduo do asfalto e está formando uma poça d'água na porta da casa dele, com água fétida. Ele está pedindo também o socorro. Quando nós podemos atender o senhor João e o senhor Paulo, da Adriana Parque e do bairro de Lourdes, secretário? É do Adriana Parque, eu precisava, e sempre que possível, Geraldo, se vocês passassem para mim um endereço melhor para a gente já ir em loco. Então eu precisava saber do Adriana Parque o que, que ele está reclamando. E no Tocantins, Avenida Tocantins, no bairro de Lourdes, nós vamos tomar providência. Não sei se quem fez a obra foi empreiteira da Saniago, mas se foi só a operação tapa-buraco, aí a responsabilidade é da prefeitura, e nós vamos mandar limpar a Avenida Tocantins, quadra 45. Pois bem, Geraldo, já anotei. E nós vamos tomar providência em relação ao bairro de Lourdes. Se você pudesse me retornar em relação ao Adriana Parque, seria melhor. Notícias da Manchester. Nós vamos levar essa informação do Adriana Parques, que o Ronaldo tem sempre nos falado sobre ela, o Paulo também, para que isso possa ser resolvido o mais rápido possível. Olha, nós vamos agora dar a oportunidade para os nossos ouvintes falarem. Eles podem telefonar para 3943-9303. 3943-9303 é o telefone democrático quando você deixa a sua mensagem. Vamos lá, as mensagens deixadas pelos nossos ouvintes. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Sou Adriano, do Bairro Santos Dumont. Queria falar para o senhor e dar uma força para juntamente com o prefeito aí, com os deputados, vereadores, e vou mandar uns tratos lá no Santos Dumont para roçar os matos, tá? A tagal tá alto demais, essa é a festiagem agora. Vai só ver ninguém colocando fogo nos matos e o negócio lá tá feio. Sim, obrigado aí, se mandou lá, tratou, roçou a avenida lá, mas os outros Maldivas continuam cheios de mato ainda. Tá bom, você não adianta, Demar. Muito obrigado. Fala, comunidade. Eu quero fazer uma reclamação, que no bairro Samervilho o mato está enorme, está um perigo de a gente andar aqui de noite sozinha. Tem muitas crianças que estão cegas para ir para a escola, muitas mulheres que trabalham cedo, vai sozinha, está um matagal aqui muito grande, está precisando de vir trabalhar aqui, viu? Capinar isso aqui, porque o IPTU está sentado direitinho e as coisas não estão sendo feitas. Obrigado. Fala, comunidade. Ademar, nós queremos fazer uma denúncia aqui no presídio, aqui, ó. Os agentes estão dando um bocado de chumbinho aqui nos gatinhos aqui de noite. Os gatinhos aqui é muito organizado, eles comem os ratos, eles comem as baratas, os insetos que tem aqui. Aí a gente queria ver com o senhor para poder conversar num lugar onde que eles possam vir recolher então esses animais que estão aqui, porque aqui tem uma gatinha que pariu, tem um monte de gatinho. A gente leva leite, leva as coisas para poder comer. Os gatinhos dormem até com a gente, na cama da gente, tão educado que eles são. São os animais que ficam presos junto com os presos. Mas se for por as pessoas que cuidam dos animais, vir aqui recolher os gatos, era bom, porque a gente tá tirando chumbinho no corpo dos gatos, e eles estão tá brincando com os gatos de tirar alvo. Eu tô com um chumbinho aqui na minha mão. Meu nome é Nivaldo. Se o senhor quiser vir aqui, eu me chamo Nivaldo Matos de Moura, eu vou guardar esse chumbinho aqui pro senhor ver. Nós estamos tirando chumbinho do corpo dos animais. Obrigado. O senhor que possa abençoar o seu trabalho e possa fazer o senhor uma pessoa extremamente feliz. Fica com Deus. Nivaldo Matos de Moura. Fala comunidade. Bom dia, Ademar. Ademar, eu queria saber o seguinte. A gente sabe que a prefeitura ela é composta pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos políticos, né? Tudo isso que está acontecendo a gente não vê. Eu, particularmente, até agora, eu não tenho ouvido nenhum vereador, ou seja o Carlos Antônio, ou seja o Wesley Silva, eu não estou vendo nenhum vereador aqui dentro falar a respeito do que está acontecendo, a respeito do hospital municipal, a respeito da saúde, a respeito das promessas que foram feitas pelo prefeito. Eles estão recebendo. E nós que colocamos eles aí dentro? Como que nós vamos ficar disso aí? Porque uma coisa é a gente colocar eles aí dentro, outra coisa totalmente diferente, eles vão honrarem aquilo que nós fizemos. Esse tanto de vereador que tem aí dentro, será que eles estão aí é simplesmente para poder concordar com eles, com o prefeito? A nata já está acabando. Que tristeza que está. Vocês estão aí sendo pagos, muito bem pagos, para aceitar a cachorrada de políticos que não tem compromisso com a nossa cidade? Aonde vocês estão? O que vocês estão querendo fazer? Aonde vocês estão querendo chegar? Fala comunidade. Bom dia, Leonardo. Eu vim por meio desse emissor para poder perguntar aos vereadores de Anápolis, que toda a equipe de vereadores de Anápolis, o que eles estão fazendo, sei lá, para abrir uma investigação maior em cima do prefeito sobre esse contrato que a Delta tem. Isso aí tem coisa grande aí atrás, aí. Tem um contrato desse de catador de lixo aí, para coletar de lixo, está um absurdo, 13 milhões, isso é dinheiro demais, gente. Vai em cima disso aí, procura saber, cadê os vereadores de Anápolis? Valeu, Demar, muito obrigado. Fala comunidade. Bom dia, Demar. É um prazer mais uma vez falar com você. Demar, estou te ligando, eu lhe dei uns meses atrás aí sobre minha casa, minha vida. Demar, eles estão fazendo uma maldade muito grande com as pessoas, porque eu fiz a inscrição, eles pegaram o nome do meu celular, pedi direitinho. Aí, Demar, teve o primeiro sorteio agora da entrega da casa na terça-feira passada. Demar, não avisaram, muita gente perdeu porque eles não avisaram. Então eu te peço ajuda, Demar, pelo amor que você tem na sua mãe, meu filho, me ajuda, não deixa eu perder minha casa. Eu sou homem e mulher de casa, Demar, eu preciso que vocês me ajudem. Eu conto com a sua ajuda, porque inclusive hoje eu liguei, a moça falou pra mim que não tem previsão do sorteio, meu patrão ligou pra lá, ela falou pra ele que o sorteio é no final do mês, ela acabou de falar que não tem previsão do outro sorteio, então quer dizer, isso aí é mais um golpe para tomar a casa das pessoas de quem realmente precisa. Eu peço a sua ajuda. Tenha um bom dia e muito obrigada. Bom dia a todos aqueles que telefonaram. Bom dia a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa. O Adriano, lá do Santos Dumont, bem somo com a nossa ouvinte lá de Somerville, os dois ouvintes reclamam aí da quantidade de mato que há, tanto no Santos Dumont como no Somerville, e pedindo à prefeitura para fazer a roçagem. Quem gasta tanto dinheiro como a prefeitura tem gasto, principalmente com a Delta, esse mato não tem justificativa para ele ficar dessa maneira. Então nós vamos cobrar a realização da limpeza no Santos Dumont e Somerville. O Nivaldo Moraes, lá do presídio, ele telefona que estão usando tiro ao alvo nos gatinhos e outros animais existentes lá dentro do presídio. É uma coisa inadmissível. Nós vamos levar a direção do presídio, vamos levar as autoridades para ter conhecimento desse assunto e vamos levar também a Associação de Proteção aos Animais, aqui de Anápolis. Diz que estão fazendo tiro ao alvo em animais. Quem telefona é o Nivaldo Moraes e está dizendo que está lá disposto a dar as explicações. Disse até que tem um chumbinho na mão para mostrar como eles tratam os animais ali, lá no presídio municipal. Uma coisa gravíssima. Nós vamos também levar isso ao conhecimento das autoridades. Houve a reclamação dos ouvintes aí com relação à não participação dos vereadores em relação às obras que são da Prefeitura Municipal, a atuação da Prefeitura, que o Hospital Municipal não funciona, a saúde funciona muito mal, o serviço que é praticado pela Prefeitura é de péssima qualidade, e dizendo onde é que está a Câmara Municipal nessa investigação e nessa cobrança em nome do povo. O mesmo também vem a reclamação aí da não participação dos vereadores para investigarem aí a empresa Delta. Os senhores ouviram há pouco tempo o Márcio Gomes dizendo que a Polícia Federal, nesta quarta-feira, antes das 8 horas da manhã, já se encontra lá no prédio da Câmara Municipal buscando documentos para ver investigação de ações de vereadores com a Operação Monte Carlo. É o que está dizendo o Márcio Gomes através daquilo que ele constatou in loco lá na Câmara Municipal. Vamos ver o desenrolar disso. E a nossa ouvinte fala aí da Minha Casa Minha Vida. Nós vamos buscar o acompanhamento da transparência na entrega dessas casas, viu, minha amiga? Pode ficar tranquila que a gente vai estar lá de pé, junto, para saber se há lisura realmente na distribuição da casa. E se você quiser participar do programa, telefone para 3943-9303. 3943-9303 é o telefone democrático onde você deixa a sua informação, a sua reclamação. Nós levamos ao ar e levamos também ao conhecimento da autoridade responsável. Estamos chegando ao final do programa Notícias da Manchester desta quarta-feira. Muito obrigado, Ademar, pelos comentários. Obrigado, Edmar, David, pelos trabalhos técnicos. E muito obrigado a você, ouvinte, pela audiência. Continue ligado, está chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. A nossa rádio Manchester.